Mike X, Rei Yankee, boa noite, prossiga. Do portão 8 até a remota 14, autorizado, reporta no término, o Mike X, Rei India. término do reboque do Michael Cristian. Bom trabalho. Gente, boa noite. O Maxi X-Ranger. Dota 3600, identifique chegada Mari, pista para 2000, ajuste no 021. Identificou, desce para 2000, 1021, Dota 3600, chegada Mari. Salvador, papá, meu golfe. Meu golfe aí, Matheus, escuta. Ah, Romeu Golf, boa noite, acione identificação, vou na Pro Diamant, pista para o nível 050. Identificado, tá com a Diamant, acione para o 050, Romeu Golf, está agindo a informação brava. Tá 3600, possibilidade da Prod Duna, tá presente? Autorizado Duna, tá 3600, o ajuste meio 21, informe no localizador. Afirmativo, autorizado Duna, meio 21, é parceral, tá 3600, muito grato. Meu Golf só confirmando em sessão de pouso na 10 ou 17. Papai Romeu Golf, qual sessão de pouso na 10 ou 17? A sessão é 17 já. Romeu, Romeu, Romeu Golf, da presente, voe direto Duna, desça para 2000 pés, voa justiça 021, é o número 2 para a aproximação. Direto Duna, descendo para 2000, já se chamou a justiça, é isso? Firmo, 1021.